A praia da Ilha do Picoto de Azul encontra-se em mau estado devido às intempéries que se passaram desde dezembro para cá. Durante o mês de dezembro, principalmente, março, abril, algumas em maio também e junho, em que vieram muito entulho, cinzas, cascalho, principalmente que veio da parte da Ribeira de Pomares, que danificou aqui a parte habitual do areal e está concentrado aqui na parte onde as pessoas costumam normalmente usufruir do lazer a nível do nadar, né? A Câmara desde dezembro que está a par dessa situação, desde dezembro temos batalhado nisto, quer a Junta de Freguesia, quer a Câmara Municipal. Quando foi a época balnear normal em funções, ao dia 1 de julho, não foi possível. Inclusivamente foi colocada aqui uma placa que a Agência Portuguesa do Ambiente indicou que deveria ser colocada. Houve a vistoria normal que todos os anos costuma-se haver aqui na praia, foi feita no dia 26 de junho. Nas condições da praia, nas condições do espaço físico, do bar, da relva, dos balneários. Só aqui a questão da balneária ficou interdita por questões de segurança. Não é uma decisão da Junta de Freguesia, nem é uma decisão do município do Oliveira do Hospital.